partir de agora, dance, cante, vibre de emoção. Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo hobby vai começar. Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. 5. 4. 3. 2. 1. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. O DJ de maior prestígio da atualidade. E isso não se compra, se conquista. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. A noite está apenas começando, então fique atento, pois agora começa mais um show do Robson, junto com a maior e mais frenética vibe do planeta. E dei dos caixa abaixo o bagulho doida! Soca, toma, bate, com vontade. Bate, com vontade. Soca, toma, bate, com. Bora pro segundo round, daí. O quê? Vai começar o combate. E bota a mãozinha pra cima e canta. Soca, toma, bate, com vontade. Vale a galera do Fox Safadão, vale a galera do Ideia Abração. Bate. E toda a galera também do Guerreiro São Jorge. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. Tem Neto MT. Vai ter também pra Vício Mix e Thiago das Marcantes. Uma só festa hoje, aqui no Palácio dos Bar. Puxa lá nas costas. Bora começar! Vai começar o combate. Se prepara, fia. Oi, soca, toma. E bate. Soca, toma. Bate, com vontade. Soca, toma, bate. Bora pro segundo roda daí. Vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, é. Quem vai sair daqui hoje muito chapado, bota a mãozinha pra cima também. Quem não quer saber do seu ex, bota a mãozinha pra cima aí. Quem quer um amor novo em 2020, bota pra cima. A partir de agora vai começar a putaria cômica, esculacha na putaria. E que se foda a concorrência, que aqui é Guga, porra. Vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau pra quem namora agora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. O meu parceiro Matheus, o Deve Criações, o cara do número 1 dos designs, dos gráficos, impressoras, lá na Deve Criações, no comércio. Bora, Matheus, tamo junto. O NK que vai comandar a festinha. Gugu e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar, você desce na via. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Tá botando meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada. Pra onde eu olhava, havia piroca e eu com a buceta. Tudo isso. O quê? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu dei no quarto. Me sabotei. Tá botando meu copo, fudeu. Bora, Thiago Rodrigues. Sabotei, bora sabotar tudo hoje. Bala que bate a onda, botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda, vai, vai, vai. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Que sabe canta? Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou. E eu quero ver soltar a voz. O quê? Grossa tá cachota e a Juju tá com cachorro. Voltei, casco. Voltei? Voltei, casco. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morrer na rua. Você? Mochila nas costas, radinho na cintura. Os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Você era de boa, agora eu tô de peça. Pegando várias delas. E ela tá. Eita demais. Isso mim. Não me queria e agora. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meia. Quer me dar pé, pega só porque eu tô. E meu parceiro Richard! Bora endoidar, moleque, tamo junto, um abraço do cobiçado! Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que. Canta! O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de ó. O quê? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O que, o que? Eu quero é tu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, a beiradinha que me vem, diria. Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. E se batia, o meu lembro é correria. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar toca, depois chega o emocionado. Galera, já desceu daqui comigo lá do comércio. Depois quer... Um abraço do comissado. Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Dali, meu Robert! Que ela mamou. E aí? Eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí? Bem. Aê. Oi? Aê. Pipoca! Aê. E faz! Vai da fila, vem aonde cada vez. E vai, faz a fila, vem uma. Vai de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do. E 00. O cobiçado do Pará. É o pique. Marcelo Lourinho, Eri Gustavo, minha família Fumalgo, aqui com a gente. Alô, Michel! É o verdadeiro Furdus, na festa do Nando Deca, é o verdadeiro Furdus. O quê? Nossa, que absurdo! O quê? Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com tudo, tá com. E vai tacando. Bora, cobiçado, vai doidando esse bagulho. Ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Felipe cobiçado. O quê? Tem que respeitar. Bora, cobiçado. Palácio dos Mares e Bidei do Chacha Baixa e apenas começando a vibe do cobiçado. Vamos botando a mãozinha pra cima aí. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima que vai começar. DJ Felipe Cobiçado. bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele, Romário? E o dono da quebrada. E na doideira, lá da Tio Oliveira. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa. Deixa ela. Deixa. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a E o Fernando põe na vida, tá comigo e doidando. E votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. Vamos ir doidando tudo aqui no palácio. Bora, Bico, do Checha Baixo, Mocinha Rayane. Raíssa aqui com a gente, doidando tudo. Espaço de bronzeamento, Raíssa Bronze. Aqui, fechado com a vibe do comissário. E toma, toma, toma, que toma. Gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. O quê? No segredinho. E só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Dá o Pablo Biel, só do Tormento, dá. Sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Sei que tu gosta. Vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe. Como mais. Se conta pra alguém, eu não te como mais. Se explanar, eu não te como. Segunda teve. Já subiram dama aqui com a gente. Abraço grande pra vocês. Dono Robson, Dono Robin. Mega Robson. Se conta pra alguém, não te como mais. Eu não te como mais. Não, não. Bora aí, doida, comissado. O meu irmão Patrick tá aqui comigo. Bora, mano, pra cima, garoto. Bonde dos cria, fechadão com a vibe. Pega a visão aí, moleque doido. Pode chamar que ela vem. Alô, Playboy. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama, chama. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. E pode chamar que ela vem. Vem, vem. Como ela tá toda gostosa. Vem comigo, vem. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. E vai doidando tudo. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Nana Lourinha tá aqui com a gente, doidando na frente do Robin. Baranana, qual o sangue não dá valor? É o Mega Robson. Tô batendo bem, Didi. É o Robin. Alô, Kelvin! Tá comigo você, o Yuri e toda a galera lá do Free War. Free War, cara, meu irmão, tá com a gente. E vai doidando tudo. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama, chama. Pode chamar que ela vem. Vai chamando, vai. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda. O robô mais lindo do século chegou. O novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Bem-vindo à nova era espetacular. É o BD dos Caixa Baixa aqui no palácio. Caixa Baixa, parabéns por mais um ano de alegria, de paz, muita felicidades aí entre os amigos, muitas parcerias, sempre, desde quando o cobiçado que surgiu pra tocar aqui Belém no Fox Sabadão, essa galera que eu tinha de carinho imenso, procuraram conhecer o cobiçado e tem uma parceria muito legal. Valeu, Bico, valeu todos os integrantes dos Caixa Baixa, Bibirinha, Nenê, você, o Chobe Limão, Diga-se também de passagem, meu grande amigo Serginho, meu parceiro Henrique, o Caiozinho, o Nenê, uma galera bacana aí, que eu tenho carinho mesmo, família dos Malas. Muito obrigado pelo carinho sempre, meu irmão. Vocês moram aqui no coração do Cobiçado, viu? Somos juntos sempre! DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Vamos botar o bagulho doido! A cada instante, a cada minuto, a cada simples gestos positivos, nos aproximamos mais de Deus. Vamos começar o bagulho doido! Cuidado. Sorrir, abraçar, chorar e principalmente agradecer. E neste Natal, agradecemos a Deus e ao nosso aniversariante que completa mais um ano de vida. Sabe quem é? Isso mesmo. Jesus. O nosso Salvador. Natal não é apenas uma data para se comemorar com coisas materiais, e sim a renovação de espírito. E nós da família Robson, com esse intuito de amor em paz, desejamos um Feliz Natal a todos vocês. E só agradecemos por tudo. Obrigado, meu Deus. Valeu, Palácio dos Mares! Valeu, galera, que veio curtir com a gente hoje aqui no Palácio. Deixa sua família lá na sua casa e veio comemorar, festejar o dia de Natal, aqui do lado do Robin. E chamamos a vocês, ele vem, dê o seu alô, fale com eles, meu DJ. Vamos começar o bagulho doido! Vou ficar longe de você. Caixa baixa! Valeu, minha stop! Alô, Cláudio, um abraço pra você, minha amiga! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Um, dois, vai começar! Start now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Caixa baixa! E vai doidando. Os caixa baixa tão aqui comigo. E doidando. Quem é? Cadê a dentada, moleque, sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a curtição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com os copinhos, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar-lhe a dentada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Bora endoidar tudo! Mandando na parada, são os caixa baixa. robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô. Bora começar o bagulho de verdade agora. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, te pegar. O robô vai te pegar. Acelera tudo! Um, dois, três, vai! Cara de brava que me lama maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. O quê? Ela é folgada e às vezes ela escuta. Eu mando embora de casa e me mando morar na rua. Daquele jeito! Se tu voltou pra puta, ele tá na área, hein? O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, o que, o que? Ela fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Pare doida! Os amiguinhos que brota de BT. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entra na boca, agora eu tô de peça. De melhor só na botão. Para a queca, e ela vai. Que? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando o canal passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando o beijo de meiota. Vamos pipocando tudo. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Vai. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Botei uma bala no, uma bala que bate a onda. Botei. O meu parceiro Endo, você é o rato, Leandro. Os cara doido da Gaia Pó. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Botei uma bala no, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. E vai botando lá pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Fala, peru! Primeiramente, quem tá solteiro bota a mãozinha pra cima, aí. Primeiramente, segundamente, quem quer com o eixo vai lá pra Caixa Pregue 2020, bota a mãozinha pra cima, aí. Primeiramente, e quem tem uma amiga solteira bota a mãozinha pra cima, aí. Um, dois, agora. E agora, diz pra mim, vai. Meu amigo Divaldo, alô, Felinho. Minha amiga Gabi, meu xará Felipe também. Quem sabe canta. Pode chorar. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Quem é o piloto e o que é o copiloto? O cobiçado é um piloto eletrizante. É o copiloto. O quê? Vai dar pra um? Vai. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no... Fala, meu parceiro Tureba! O rei do... Do frango do Porto da Paz. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar vocês. Ó, tu dá ou tu desce, bandida, vai, vai. Se teu rei não te quis, tem quem queira. Todo foi que te perdasse de bobeira. Que tal da merda? Minha sobe também tô na área com a gente. Fala, meu parceiro gordo. Já, já. Cadê o DJ? Cadê o DJ? Bora, meu parceiro Andrei, tamo junto, garoto. Agora sim. Meu parceiro Celo da GDG aqui do ladinho esquerdo. O meu parceiro DJ Eric Espetacular, ele Renan Doideira. Fala, painhão. O prefeito da Munduruku está aqui na... Fechou, amigo do Juru, lança aqui comigo também, doidando tudo, cabeção. Fala, meu parceiro Cássio, tô nem vendo você. Robert Dado, o Alex, o do coqueiro também tá aí doidando. Molecada de fibra de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand E ele? O Felipe Cobiçado. Meu parceiro André Rodrigues, você é o Murilo Júnior. Júnior Trindade. E o Felipe Cobiçado. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, tu não era ex. Se tu era atual. Era tu. Então, meu irmão, o bagulho é doido pro teu lado. Vai, vai! Mais pólvora! O cobiçado tá tarado, ele vai te deixar maluco. O cobiçado tá tarado, ele vai te deixar maluco. O cobiçado tá tarado, ele vai te deixar maluco. O cobiçado tá tarado, ele vai te deixar maluco. O cobiçado tá tarado, ele vai te deixar maluco. Cobiçado... Atenção, senhores! Atenção, senhores passageiros do Robson, preparar para a decolagem. Eu vou voar no alto, sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Eu vou voar no alto, sigo na minha luta e trabalho no... Tiaguinho do Sushi! Ela tá me querendo, sabe, o cobiçado é o cara do momento. Você é meu parceiro, pra poder passar o Toninho, as... tá comigo doidando, bora Michel, tamo junto, garoto! Bora bombom, bora bombom! O Dark, o meu parceiro Thiago, tá comigo também, doidando, valeu galera! Só quem tá sofrendo canta! Pra se falar de amor, tem que se amar. Calma, calma. Pra se falar de amor, tu tem que machar. Tem que pagar muito lanche pra menina. Aí depois tu tira a graça com a cara dela quando tu pegar, viu? Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio-dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Você! Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Bora, parceiro Matheus! Rob que... Deve Criações tá aqui com a gente, valeu, galera! Quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo. Iludo bem facinho e aciono nos contatinhos. Não falar que ama que eu não acredito não. Tô aqui no Rock Dudu. Então pega essa visão. Então pega essa visão. Então pega essa visão. Pega! Ai, ai, ai, amor. DJ Felipe Cobiçado. Roubaste meu sentimento. Eu não tô roubando nada. Eu tô é sofrendo de amor, porra. Doente de amor. Quem tem um amigo que pegou chifre 2019 aí? Bota a mãozinha pra cima. Só quem tem um amigo chifrudo que pegou chifre 2019, bota a mãozinha pra cima aí. Mas 2020 vai ser diferente, viu? Porque 2020 ele vem pra cá e vai conhecer. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu sangue, bora, Biel da Tormenta, você é o Lucão! Tá comigo, doidão! Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou uma mãe. O Ney, o Marcelo do Marco, fica com a gente. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado. Os mascarados do Marco! E doidando, valeu! Olha meu parceiro Breno, você, família, o Chão, o Gerente Alan, o Feijãozinho, o parceiro Nelby também da Guagente, o Jefferson Bandezinho, todos os amigos do Juruna. DJ Chimão, insuperável, DJ Alevoso. E vai doidando, vai doidando. Bora endoidar, galera do Guamá! Ritmo usado, Loracho, pra toque. Sempre trajado. Bora, Raíssa! Espaço de bronzeamento Raíssa Bronze. Noite vai ser foda. Pagre segura no tela o Ayatuki Gold. Muita gente usando o Duke Gold hoje. Loja R.A. Boutique. Fechado com a vibe do cobiçado. Segura no telão do Robson. É a vibe do cobiçado. Bora endoidar. O Sidney, meu parceiro. Samini tá na área. Chama ela, chama ela, chama ela, mano. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flor e chocolate na Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quero ficar comigo. Só quer ser buquê, só quer ser buquê. E agora? Agora fudeu. Tirei o site, tô roubando os coração. O bonde dos cria. Bora pra cima, galera. Os quebrados Adidas, quem com a gente lá do Guamá. Já no apoio. E aí, minha KDJ. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Ai, quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Não deram sal no peru no Natal, não. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Alô, meu xará Felipe. O novinho me faz. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Peru. DJ China, super insuperável. Quando mais eu vou gemer, o Hot Valley já tá na pressão. E os fogos vão estourar. O Hot Valley já tá na pressão. E os fogos vão estourar. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. Alô, Belly! O nosso som tá pressão e o Hot Valley tá. Acelera! Oxa, o Lanzini não veio, né? Renan Doideira, vou deixar por tua conta! Felipe é a primeira dama! Já aqui comigo, alô, Felipe! Explode o bagulho! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Me namora não dá, namorada não, namora não dá, me namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o momento. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então bora meu parceiro Fernando. Na minha cara, então vou ter que levar. Vai, vai, vai, vai, vai. DJ do Rank tá tocando. E vai doidando tudo. Planejou um assalto pelo, planejou um assalto foda, mas valioso piorou. Olha o tomate, tá comigo ali. Tropa, é o seu... Cadê tira, tomate? Tropa, é o seu projeto de xoxota. E a nossa tropa, o capitão Paulo, você, o Fernando também tá com a gente. É o seu projeto de xoxota, né? Joga, vai, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, vai, joga, joga. Então joga pistola e tocha com veado. Vai, joga, vai, joga, joga. Vai, joga, vai, joga, joga. Vai, joga, vai, joga, joga. Então joga pistola e tocha com veado. É DJ Mel e DJ Lohan. Os DJs referência em produção. Aqui é... Cobiçado. Vamos lembrar um pouquinho. Já! Estúdio Cyber Produções. Produções. Tirei a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Se falar de ti. Oh, sim. Prometo não manchar a camisa. Meu parceiro Henrique, fala lá. compreenderei. E ninguém vai ver. Minha Tô Nem Vendo já tá na área. Às vezes, quando esse mão de contrabando, eu quero te ter. Esse mão de contrabando, só fica de vez em quando eu quero viver. Alô, Juninho da Royal Black. E vai lembrando tudo, vai lembrando, vai, vai. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bora, Tô Nem Vendo! Já estão aqui na retaguarda e doidando tudo! Não perde uma! Romário, primeira dama do ladinho. Sou, sou a equipe, Tô Nem Vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo princípio negro. A mega coroa agita o povão. Bora, cobiçado! O quê? Eu era uma menina e você não se importava. Minha serva nova, boba, que não ia dar. Bibirinha, dá-lhe até sadado, bibirinha. Palácio nos Bares, sucesso! É tudo mudará. Falou, Palácio! Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. E você, Bibirina, vai o quê? Com Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. A mola teçado, Bibirina. Nunca correu na Padre Otico com um teçado na mão, esse moleque. E a teçada do Bibirina. Bora lá, chega. Vai. Mega Robson! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bora lá, comissário! O bagulho doido! Que tal deu tempo? De louro pivete! Ia pitar todo! Amigo, moço, o Léo não deixou! Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar. Eu fiz de pegar o bagulejo! É a moda louro pivete do meu lado. Vamos lá! Falou, Palácio! Tô na área, hein? Júnior, tô bem galizando, tá aniversariando hoje, galera da Banca da Saudade. Fala, Lisanda, parabéns pra você, viu, mulher? E desce, desce, desce. Vamos juntos. Passando o som eletrizante. Bora, cobiçado. E aniversário do nosso Caixa Baixas hoje. E a cortada vai rolar, hein. Isso. Tudo por conta hoje dela, viu, Júnior? Espaço de bronzeamento Raíssa Bronze. Ela falou que vinha e ela veio. Eu sabia que ela viria. Bora, bora. De longe sinalizou. Alô, princesa Kauri. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Diz, diz. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai descendo as nossas quentes no carro. E ela vem, vem, vem. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E vai botando tudo, vai, vai. E ela vem, sacoleja na raba. E a gente não pode esquecer, Felipe, que hoje quer botar dona braba. Tem o nosso hobby lá no Caribe Show, viu, gente? Festa até 6 da manhã, hoje bem, dia 25 lá no Caribe, vem junto. Vem curtir o robôzão, o robôzão. E bota tudo nela. Bota, bota, bota aqui, bota, bota. E bota tudo nela. Bora, meu parceiro Bumbum. Olha o Cleito também tá do ladinho curtindo a vibe. É a vibe do cobiçado. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grupada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha. Tudo improvisado nesse note aqui hoje. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, se eu te desce na vara e não para. A xerequinha, eles animem. Sabe que com dole é assim. Putaria, o esquibolde. Tá doidona de black funny. Você, moça! Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grupada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada. Só tá amado. Só tá amado. Bora, Miguel. Um minuto só. Nunca tomou um Vânia nessa vala. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cor. Parceiro Henrique, lá dos mascarados aqui com a gente, alô Henrique. Lembrando de... Um abraço, moleque! Felipe Cobiçado! Então, bora falar de amor, bora, Júnior, bora falar de amor! Gustavo Lima, show de avião! Oi, embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Essa aqui é só pra quem tem um amor... Novo bonito! Confidente, é, mas quer virar o atual. Te liga aí, ó. Eu quero em meu lugar... Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu te... Segura o coração nessas horas. Seria um jeito certo se meu coração falasse um pouco mais esperto. Vamos bater. E bota no telão aí, Fagner. Tem que ser Lopes Motopeças. Em... Tudo em acessório, equipamento teórica. Para o seu veículo e moto. É Lopes Motopeças no telão. Apenas um objeto. E o que? Diz aí, diz. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? O que? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. O cobiçado quer ser algo mais. Para meu parceiro André Rodrigues. Tamo junto. Só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Que tal essa daqui pra mulherada aí, ó? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje? Hoje é só oi. E você falou o que pra ela? Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. E você? Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Diz, diz, diz. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Diz pra mim, vai. Volta a ser como era antes. Tu deixa, é? Como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Então solta a voz nessa daqui comigo, olha. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. Já é o que diz? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Aqui no hobby é uma loucura. Se você diz, diz pra mim. Então diz por quê. Tá me ligando com essa entre nós não existe. Só que quer o amor. O novo 2020 bota pra cima e começa a cantar comigo, vai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Se tu tá solteiro, pega o periquitinho. Então pega o cara, chama ele, olha bem no olhar dele assim. Bem, bem olhar e diz assim, Brady, bora marcar essa daqui, ó. Uma senhora! O Bininho! Painhão, tu bate uma saudade da onde, Painhão? Nem me avisou. Levaram tudo. Aqui. Deixaram só um pote pra te tomar água. Fiquei tão... Quase que morri. E alô, meu parceiro Daniel da Batfly. O rei da perigo lá do comércio. Esse tem moral. Essa aqui, Bico, o Bibirinha lembra. Nossa canção. De quando ela levou tudo pro Marajó. Eu lembrei do dia. Deixou só uma rede sem lençol pra ele dormir. Falou. Olha como o Bico tá ali numa live. Diretamente do Palácio dos Mares. Alô, Bico! É BD dos Caixa Baixa. E o negócio tá gostoso, tá gostoso. Esqueci. Bora, bora. Galera, GDC, aqui comigo doidando, lá do comércio, é pra você, chegar moendo. Me acorda, me sacode, deve estar tendo um pesadelo. Eles dos piores, hey! Façam crer, não pode ser verdade. Daqui a pouquinho tem um gato no telhado. Bora. É doido de engraçar. Espero todo. Olha o Biel do camarote, tá aqui do lado. Tô preparado. Hoje o Biel veio carreira solo, foi. É tudo. Eita, igual o deputado ele, olha. Tão desigual. O comissário vai levando o chifre lá do Buju, né, comissário? Com certeza. Tempo bom, né? 2020 vai ser tudo diferente. Isso. E outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei. Porque guardei, acumulei. E o tanto que eu lhe dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via, e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdi, eu não queria te perder. Eu não quero nem que mais, eu sabia que tu ia entrar. A mesma sequência. Essas divididas, me agradecidas, fiz de conta que está no ar, atravessando a calmaria. A outra é outra, é outra capela. E é pra esse amor. Uma nova. Essa aí tu já aprendeu. Tua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão teu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam teus cabelos, não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Vamos dar-lhe uma quebrada aqui. Vai ser o Júnior Eletrizante, meter muita pólvora aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai passar o som daquele jeito, né, Júnior? Após essa aqui, tem Júnior pra galera. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo. Olha o Cássio. Vai, meu amor. Me embala nos seus braços. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Cadê o gato, Matheus? Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Júnior. O nosso parceiro, o Matheus Boquida, meu... com a gente procurando. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, tu só em noite. fora, bombom. Posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Felipe Cobiçado. Minha presa, meu prato preferido, o meu primeiro pulo, posso te apanhar. Trai meu cobiçado. Juninho Eletricidade é contigo! Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.